Vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. A partir do primeiro versículo eu vou ler. Você pode acompanhar aí. Minha versão é um pouquinho diferente, mas você vai ver que o sentido do texto é o mesmo. Se tem alguém perto de você que está sem a Bíblia hoje, você pode compartilhar com ele aí esse tempo. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do primeiro versículo, diz assim: Tenho cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Só até aqui por enquanto. O livro de Deuteronômio, ele é um resumo das ações de Deus em favor do povo durante a sua saída do Egito até a sua entrada em Canaã. Então, se você for ler, meditar no livro de Deuteronômio, você vai ver o que Deus fez. E Deus mesmo falando, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E eu gostaria de compartilhar alguma coisa que esse texto nos traz, algumas lições que esse texto nos traz. E nós sabemos que o tempo entre o Egito e Canaã era o tempo do deserto. Era o tempo do deserto. E eu gostaria, se você quiser um título para a nossa meditação hoje, eu poderia colocar assim: as lições que temos no deserto, ou o deserto e suas lições. Algumas coisas que nos acontecem quando nós estamos nesse tempo de deserto. Hoje nós vivemos, em muitos casos, a gente ouve isso e vê, dois extremos de ministrações. Nós temos uma ministração muito triunfalista, onde Deus... se você está passando algum problema, você não é de Deus, porque Deus não tem problema para você, Deus não tem enfermidade, Deus não tem situação financeira ruim, Deus não tem isso, Deus só tem aquilo que é bom, Deus só... E temos o outro extremo, que é aquele que prega exatamente o contrário, aquele que é o cristão rabugento, é o cristão que reclama de tudo, é porque Deus é assim mesmo, é Deus é que sabe. Na verdade, no meu modo de ver, não é nenhuma coisa... muito menos outra coisa. Eu tenho total convicção que Deus, ele tem sempre o melhor para nós. Mas também tenho total convicção que os instrumentos que Deus usa para que a gente chegue nesse melhor dele, às vezes pode parecer que Deus nos abandonou. E o próprio povo de Israel, a própria história do povo de Israel no deserto, mostra isso para a gente. O povo caminhando, aí de repente eles lembravam, nós estamos, tá, hoje não tem comida, né? Mas lá no Egito tinha. Quem me dera se eu pudesse estar no Egito agora, porque lá no Egito tinha carne. Só que lá no Egito era escravidão. E às vezes na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa vida, nas situações que nós passamos, nós somos levados até a perder o rumo, perder o alvo, perder a direção e perder a promessa. Todos eles sabiam onde eles iam chegar. Havia uma promessa de Deus, vocês vão sair daqui e vão para lá, para Canaã, para uma terra. Eu e você temos de Deus hoje promessas dele para nós. Só que entre um ponto e o outro, há uma caminhada, que ela pode ser uma caminhada curta, pode ser uma caminhada mais demorada um pouco, mas ela tem que existir. E nessa caminhada, tomando como base aqui a vida do povo de Israel, nós temos algumas lições que nós aprendemos nesse tempo, que nós estamos chamando de deserto. E a primeira lição que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa manhã é que é Deus que nos leva para o deserto. Calma lá. Antes de você começar a pensar assim, esse homem ficou doido. Deus vai querer me levar para um lugar de sofrimento? Irmãos, Deus não está preocupado ou se ocupando com o nosso sofrimento. Deus está se ocupando com a nossa eternidade. E tem algumas coisas que nós temos que caminhar, que temos que fazer, que é Deus que vai nos conduzindo. E é Ele quem nos leva para o deserto. É Ele quem nos trata no deserto. É Ele quem anda com cada um de nós no deserto. E aí você pode, enquanto nós estamos compartilhando, você pode pensar assim, puxa vida, minha vida está tão ruim. Tem irmãos que a gente vai compartilhando, vai conversando, e eles começam a comentar que parece que o deserto deles é maior do que qualquer outro deserto. Não só de aflições, mas de extensão. Que já estão andando no deserto há muito e muito tempo e não consegue sair, não consegue chegar, não consegue ultrapassar. Mas a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse nessa manhã é que essas coisas não acontecem por acaso na nossa vida. Ainda que for fruto de o que nós possamos vir a entender como acidente, Deus tem um poder de pegar esse acidente e transformar isso em nosso favor e fazer disso um degrau na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Há questões que nos sobrevêm, há situações que nós passamos no nosso dia a dia, que a gente pode pensar e imaginar assim, cadê Deus? Como é que isso pode acontecer comigo? Mas e se eu, no lugar de perguntar por quê, no lugar de colocar uma interrogação muito grande de dúvida, eu chegasse para diante do Senhor e colocasse e falasse, Senhor, eu quero aprender com isso. Senhor, eu quero crescer com isso. Senhor, eu quero estar diante do Senhor agora, quero colocar isso diante do Senhor. Há uma caminhada, o Senhor é que me trouxe aqui. Não foi o povo de Israel que um dia se levantou e chamou Moisés, falou, Moisés, você é o mais sábio entre nós aqui, você é o mais alto, o mais bonito. Aliás, não era nada disso, ele era até, não tinha nem como conversar direito, que Arão é quem transmitia, que ele era meio gago, aparentemente meio gago, não era bom em palavras, como o texto bíblico diz. E aí, não foi o povo de Israel que se reuniu numa assembleia e falou, nós estamos cansados de sofrer aqui, não, nós queremos sair daqui hoje, queremos ir para um lugar melhor. Não foi isso que aconteceu. Foi o Senhor quem levantou Moisés e falou, você vai tirar o meu povo que está sofrendo lá no Egito. E você vai conduzir o meu povo para o deserto. É Deus quem nos leva para o deserto. E eu estou lembrando aqui, se você for lá no Evangelho, quando Jesus foi batizado, diz o texto que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E lá no deserto foi bom, né? Assim, foi tranquilo, porque ele tinha gente servindo a ele o tempo todo, não era assim? Foi isso que aconteceu lá com Jesus? No deserto foi um tempo tranquilo, não. Hã? Mesa farta, né? Nada disso. Foi um tempo de jejum. E foi um tempo onde o próprio Satanás se levantou contra ele para o provar. Meu querido, e o que eu quero trazer com você? O que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa manhã? Que às vezes aquilo que a gente está pensando que é o fim, que é o abandono de Deus, na verdade é uma oportunidade que nós temos para crescer diante de Deus. No meio da situação difícil, e cada um sabe onde está difícil, Cada um sabe onde que está apertando, cada um conhece o calo que dói. Cada um tem noção exata daquilo que ele está passando, a dificuldade que ele está vivendo. Cada um sabe. Eu não tenho como virar para o Renato e falar assim, ah, Renato, mas você está muito fraco. Isso aí é coisa muito fácil. Às vezes eu passo por uma situação e o Geraldo pode passar por aquela situação e para mim aquilo é um peso muito maior do que foi para ele. Cada um tem sua particularidade nas situações da vida. Cada um de nós passamos por isso. Mas em cada um, em todos nós, a proposta do Senhor vai ser sempre a mesma. Foi Ele que nos conduziu a isso. E é Ele que neste lugar está nos conduzindo. Sabe qual é a vantagem de ser cristão? Sabe qual é a vantagem de buscar o Senhor, de estar com o Senhor? É porque em todas as nossas situações, Ele está presente. Nós cantamos aqui hoje, o primeiro cântico, se não estou enganado, não sei se foi o primeiro, mas cantamos Emmanuel, Deus conosco. Olha que promessa maravilhosa essa que Deus nos dá. Eu tenho uma filha de 15 anos. Muitos aqui têm filhos. Eu imagino que hoje, do jeito que o mundo, a cada dia que você senta de frente de um telejornal, ou abre um jornal ou uma revista, que você vai ler alguma coisa com tanta violência, a hora que os filhos viram e falam assim, eu posso ir em tal lugar, você já fica pensando, ai meu Deus. O que será? Eu libero ou não libero? Vai ou não vai? Deixo ou não deixo? Ela volta ou não volta para casa? Então, se nós pudéssemos ter um jeito de monitorar tudo, nós íamos fazer isso. Qual pai que não queria saber onde que o filho está, com quem o filho está, a todo instante? Né, Raquel? É assim mesmo. Ela está falando, ela está com a cara de espanto. Mas vai chegar seu tempo, Raquel. Vai chegar o tempo que você vai ter esse tipo de preocupação. Mas é assim mesmo. Se nós pudéssemos, nós estaríamos monitorando ali o que está acontecendo, com quem que ele está conversando. Ai, meu Deus do céu, ele está indo para casa ou não está? Está demorando um pouco mais. Por que demorou? Mas Deus, isso nós que somos carnais, nos ocupamos, nos preocupamos, estamos dedicados no que depender de cada um, no que depender do nosso esforço a suprir tudo isso. Agora imagina o Senhor, lá no meio da nossa tribulação, no meio do nosso turbilhão, Ele está presente. Eu não posso estar presente em todos os lugares que a minha filha está. Nenhum pai tem condição de estar presente em todos os lugares que os filhos estão. Mas Deus, Ele está presente. Ele está lá. Ele está no lugar. Ele está com. Ele não abandona. E o Senhor no deserto, nós vimos ali tantos exemplos. Faltou água, bate na rocha. A água está amarga, põe o cajado na água. Faltou, estava frio de noite, houve uma nuvem de fogo. Estava quente no deserto, tinha uma nuvem para cobrir, para tapar o sol. E o texto bíblico que você vai ler, o próprio Deuteronômio mesmo, fala... Eles andaram por 40 anos, as suas sandálias não se desgastaram. Não tiveram que preocupar em ir lá no BH Shop ou qualquer outro para ver se a roupa estava... Porque minha roupa, essa aqui já está tão velhinha, tá? Estou precisando de uma roupa nova. Não teve nada disso. Os pés não incharam. Tem dia que a gente anda muito, né? Aí chega de noite, pai, eu queria uma massagem dos meus pés. Os pés não inchavam. Deus estava presente com eles naquele deserto. E sabe o que isso me lembra? Sabe o que isso traz para nós? É que Deus está presente com cada um de nós, enquanto nós estamos passando, em qualquer área da nossa vida, por um período de deserto. Ele não abandona a gente. Ele tem o poder de supervisionar todas as coisas. Sabe por quê? Porque é Ele que nos conduz a esse lugar. Uma vez um pastor amigo disse para mim assim, que Deus ama um desertinho na nossa vida. Eu falei, você está ficando doido, rapaz? O que é isso? Ele falou, Deus ama um desertinho. Que nós vamos ver algumas outras lições que nós tiramos no deserto. Um tempo onde Deus está cuidando, que Deus está tratando. Um tempo onde o próprio Senhor se manifesta como a solução. Ele mesmo vem e fala, eu sou isso para você. Eu estou aqui para você. É Ele que nos conduz para o deserto. É Ele que nos conduz no deserto. É Ele que está conosco no deserto. Eu não sei quanto a você, mas quando eu começo a descobrir que Deus é minha companhia nas situações mais difíceis, que nós estamos colocando nessa manhã como situações como deserto na nossa vida, aí a coisa começa a melhorar. Aí a situação começa a ficar um pouco diferente. Aquilo que aparentemente era para me assustar, já não assusta mais. Aquele gigante já começou a perder um pouco a sua altura, perder um pouco a sua força. Creia nisso, meu irmão. Ele está com você. Ele é Deus Emmanuel. Você pode virar para o seu irmão e dizer assim para ele: no deserto, Deus é Emmanuel. Fala para ele, agora fala para o outro: no deserto, Deus é Emmanuel. Aleluia. Uma outra lição que nós tiramos aqui nesse texto bíblico é que ele nos conduz para o deserto, e talvez seja uma palavra assim que a gente não queira muito ouvir, mas ele nos conduz ao deserto para nos humilhar. Para nos humilhar. E alguém pode virar e falar assim: mas Deus não humilha ninguém. Versículos 3 e 4. Olha o que diz o texto. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Que Deus ruim esse, Geraldo? Que coisa mais terrível é essa? Ele nos humilhou e nos deixou passar fome. Mas tudo que Deus faz com um propósito. Deus é um Deus de processo. Nós enxergamos a nossa vida hoje aqui limitadamente ao que está acontecendo hoje, alguma coisa do que aconteceu ontem, mas não temos a mínima noção do que está por vir no nosso futuro. Não temos a mínima noção. O nosso futuro, nós podemos ter assim, imaginar: eu vou fazer isso, aquilo, mas se Deus colocar o dedinho dele e falar: não é nada disso, acabou. Acabou, simplesmente. E nós podemos ser pensados assim: mas o que é isso? Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus que controla. Ele sabe onde começar, sabe por onde passar e sabe onde vai chegar. Olha o que continua dizendo o texto, versículo 3. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deus é um Deus que nos leva para o deserto, para nos humilhar. E quando eu leio esse texto, quando eu leio essa palavra, que ele nos leva para nos humilhar, é porque ele não quer trazer alguma coisa ruim para nós, mas ele quer nos levar a um nível de dependência com ele. Olha, aqui no deserto não vale nada a sua força, não vale nada aquilo que você acha que sabe, não vale nada aquilo que você acha, é assim que eu vou resolver esse negócio, não é nada disso. É um tempo de buscar a ele. Muito mais do que isso, é um tempo de depender dele. O deserto é um lugar onde ele nos leva para sermos humilhados, mas para gerar em nós uma dependência dele. Deus não é um Deus que vai falar assim, igual muitas vezes alguns homens fazem: eu vou humilhar o fulano porque ele merece, porque eu não vou com a cara dele, não gosto, nada disso. O que Deus está interessado é no nosso progresso, é na nossa caminhada, é no nosso crescimento, é no nosso crescimento. Eu costumo dizer lá na célula, qual pai que tem o prazer de negar alguma coisa para o filho, simplesmente por negar? Mas tem hora que o filho andou em tanta desobediência, que você precisa dizer e falar assim: hoje é não por causa daquilo. Para ele aprender. Quantas vezes eu tive que falar não para minha filha, mas explicando para ela, isso é não, porque houve uma quebra numa área que precisa ser restaurada. E quantas vezes Deus vira para mim, para você e diz não? Quantas vezes Deus nos quer levar para nos humilhar? Não simplesmente para a gente ficar derrotado, mas para gerar, para fomentar, para trazer dentro de nós, dentro do processo, dentro da história da nossa vida, dentro daquilo que Ele tem programado para nós, trazer um tempo onde nós vamos crescer, e especificamente no que o texto bíblico está dizendo, crescer na dependência dEle. Na dependência dEle. Qual foi o tempo em que você, não precisa de me responder, mas pense, qual foi o tempo que você mais se dedicou à oração na sua vida? Foi aquela época que você ganhou aquela promoção no trabalho? Foi aquela época onde não tinha problema nenhum? Qual foi o tempo que você mais se dedicou para buscar o Senhor? Foi aquela época onde o salário durava 60 dias? Você não sabia nem o que fazia? Oh, meu Deus, onde eu vou gastar meu dinheiro todo esse mês? Hein? Ah, vou guardar um pouquinho, né? É, vamos guardar um pouquinho. Mas quando chega o dia seguinte, alguns casos duram um mês todo, outros casos duram ali uns 15 dias, mas tem casos que duram o dia seguinte, porque já entra para cobrir um buraco que tem lá na conta corrente. Quando o salário chega e termina no dia seguinte, ou às vezes até no mesmo dia, aí nós ficamos tão crentes, nós aprendemos a tanto a orar, nós vamos tanto para o joelho, e tem uma reunião de oração na igreja que a gente não falta de jeito, não tem uma reunião de oração na casa de uma irmã que eu não posso faltar, é tão bom. Meu irmão, eu não estou querendo trazer um peso sobre nós nessa manhã, continue orando, meu irmão. Continue orando, mas eu só quero que você entenda, dentro do que nós estamos compartilhando nessa manhã, é que Deus usa isso como um processo para nos fazer aproximar dEle. Então, quer ver um segredo? Se nós começarmos a sempre buscar o Senhor, a sempre depender dEle, a sempre estar na dependência dEle, a sempre estar junto dEle, talvez essas coisas não virão sobre nós com o propósito de nos aproximar dEle, porque nós já estamos próximos dEle. Mas muito mais importante do que isso, vamos tirar os nossos olhos de todas essas aflições. Eu não estou querendo dizer que nós não vamos sentir dores, elas vão continuar doendo. Se está faltando dinheiro suficiente para o mês, nós vamos continuar sentindo falta mesmo. Se está doendo alguma coisa, a dor vai continuar. E isso vai nos levar a orar mais ainda. Se a situação ficou incontrolável, mais um motivo para orarmos. Mas nós não vamos fixar os nossos olhos nisso exclusivamente. Nós vamos olhar para o nosso Senhor e falar, Senhor, essa é uma oportunidade que eu tenho de me aproximar mais de Ti. Me aproximar mais de Ti. Uma pessoa humilde é uma pessoa que reconhece, é uma pessoa que não tem os seus olhos altivos, é uma pessoa que não tem soberba no coração, é uma pessoa que pode orar e falar, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim alguma coisa que desagrada o Senhor. É uma pessoa que quando ora e fala, Senhor, sonda o meu coração, ela está pronta a ouvir aquilo que Deus está dizendo. E muito mais do que isso, está pronta a mudar a vida, está pronta a dar um retorno positivo à palavra que recebe naquela hora. O lugar no deserto é um lugar de sermos humilhados. 1 Pedro 5,6 diz assim, olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. É interessante essa relação da vida cristã que o Senhor nos propõe. É muito legal. Aquele que quer ser exaltado, segundo o texto, tem que se humilhar. Aquele que quer receber, tem que estar pronto a dar. E essa questão, irmão, é uma questão que sempre esteve presente no meio da sociedade, no meio da comunidade cristã. E não é agora, não, é lá de trás. Se nós formos ler lá o Evangelho, uma mãe chegou para o filho, para o Senhor Jesus, e falou assim, oh, eu estou pensando aqui, Só podia fazer o seguinte: deixa um sentado, um filho meu sentado à sua direita, o outro à sua esquerda. Olha que coisa, irmãos. Que audácia. Ou que picaretagem. Perdoa a palavra. Olha a preocupação onde que está. Enquanto o Senhor está falando, você vai e vai fazer discípulos. Enquanto a mensagem dele era: tome a tua cruz e siga-me. Outros estavam preocupados: eu quero estar ao lado direito, e o outro ao lado esquerdo, eu quero ser o segundo, eu quero ser o terceiro. Aí vem o Senhor e fala: se você quer me seguir, você vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e vem e me segue. O deserto é um lugar onde Deus nos leva para nós sermos humilhados por Ele. Talvez essa palavra humilhado seja muito pesada, mas é exatamente isso, para que Ele abaixe a nossa crista, para que Ele nos coloque no nosso lugar, no lugar de dependência dEle. Caminhando um pouquinho mais, a grande lição do deserto é que passamos, como nós já dissemos, é que passamos a depender totalmente de Deus e da Sua Palavra. Deus nos dá do Seu Espírito, Deus nos dá da Sua Palavra, Deus nos dá do Seu corpo, que é a igreja, que é esse irmão que está do seu lado aí. Mas nós muitas vezes buscamos socorro, buscamos entendimento naquilo que o Senhor não nos deu. Ou seja, buscamos refúgio fora do Espírito, buscamos refúgio fora da Palavra, buscamos refúgio fora do corpo. E aí, o que acontece quando fazemos isso é que a nossa caminhada fica, parafraseando o texto, parafraseando a situação do povo de Israel, fica sem abrigo, fica sem alimento e fica nu, sem as roupas e sem as sandálias. O lugar onde nós vamos compreender, o lugar onde nós vamos entender, o lugar onde nós vamos viver a dimensão da dependência do Senhor é através do Espírito, através da Palavra, através da comunhão com o corpo. Você quer reparar, você repara para você ver como que existe problema? Problema não, como que existe investimento do mundo contra a nossa participação com a igreja? Ontem eu conversava com uma pessoa e ela me dizia do filho de um amigo nosso, da filha de um amigo nosso. Essa menina, eu vi quando a mãe dela engravidou e ela nasceu com um probleminha de articulação, que ela precisava usar um colete para conseguir andar. E a igreja orando e apoiando aquela família, era o primeiro filho, era a primeira filha do casal. E a menina recuperou uma obra que os médicos nem eles mesmos imaginavam que fosse acontecer. Mas o Senhor teve misericórdia. E essa menina hoje, ela é normal. Agora, dois meses atrás, eu estava passando lá na cidade, entrei num banco, na hora que eu vejo a Débora lá, ela não me reconheceu. Deve ser os cabelos brancos, já tinha muito tempo que eu não a via. Mas eu imediatamente olhei e falei: essa é a Débora. E ela estava na companhia de algumas pessoas, eu comecei a olhar. Aquilo entristeceu tanto o meu coração. Eu cheguei para minha mãe e perguntei: mãe, a Débora, filha do fulano, ela continua indo lá na congregação, na igreja de vocês? Ah, vai de vez em quando. E ontem eu conversava com minha mãe, e minha mãe me falava dessa menina. Ela não quer mais saber de estar andando com o Senhor, porque, segundo ela, a Bíblia é cheia de mentiras. Segundo ela, a Bíblia foi escrita por homens. Vocês já ouviram isso em algum lugar? O discurso é o mesmo, irmãos. Segundo ela, a Bíblia, ela é cheia de contradições. Há alguma novidade nisso? Nós escutamos isso há quanto tempo? O discurso é o mesmo. Quantas vezes nós recebemos essa ministração no nosso coração? Quantas vezes nós recebemos isso? Minha mãe foi passar esse final de semana comigo. E como ela já está bem velhinha, bem... eu fico lá pagiando ela, fico do lado dela: o que a senhora quer? E tal, quer uma água? E aí ela falou assim: ah, eu quero assistir uma novela aqui. Eu falei: Tá bom, mãe. Eu vou ligar, liguei a televisão. Eu não sei, graças a Deus, não sei nem o nome. Eu sei que é a última novela que passa na Globo, mas eu não sei o nome. E nessa novela há um caso de homossexualidade feminina. Uma mãe, uma mulher casada, esposa de um cara, lá aparece o cara, mãe de um garoto, se eu não estou enganado, ela se apaixona por outra mulher. E o dilema dela é, o que as pessoas vão pensar? E todas as pessoas que ela chegou, falou assim, eu estou passando por isso, eu estou apaixonada por fulana, todas. O retorno que ela teve sempre foi, isso é muito lindo, isso é muito bonito. Eu fui vendo aquele negócio, sentado do lado da minha mãe, meu coração apertando. Falei, Senhor Jesus, isso é uma pregação abominável ao Senhor. Mas eu quero te dizer, irmão, você pode preparar, daqui para frente isso vai brotar com muito mais intensidade. Isso já está muito intenso lá na escola onde o seu filho e a sua filha estudam, onde os nossos filhos estudam. Isso já está intenso. Qual vai ser a nossa reação? No meio desse deserto, o que nós vamos fazer? Uma dependência como nunca tivemos do Senhor. De buscar dele e falar, Senhor, eu quero mais de ti. Se Deus andou com o povo de Israel no deserto, ele vai andar conosco nesse nosso deserto que nós estamos vivendo hoje. E ele vai nos conduzir como ele conduziu aquele povo. Ele vai nos tomar pela mão quando for necessário. Ele vai nos conduzir a tudo isso. Mas há mais uma coisinha no deserto. E tem tantas coisas, mas não dá para a gente compartilhar tudo. O deserto é onde aprendemos a fazer as contas, a reconhecer, a valorizar todas as bênçãos que Deus nos concede e que às vezes não vemos ou valorizamos. Reconhecer tudo isso é louvar a Deus. O deserto é um momento muito bom para nós aprendermos a louvar o Senhor. Abre aí na sua Bíblia, Salmo 84. Abre aí Salmo 84. Olha que texto mais gostoso. Antes de lermos, fica aí com Salmo 84. Eu quero ler um outro texto para você, antes de nós lermos o Salmo 84. Eu quero ler também Salmo. Você não precisa abrir. Salmo 68, eu só vou te dar o endereço. Salmo 68, versículo 6. Olha o que que diz. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade. Mas os rebeldes vivem em terra árida. Eu vou até mudar aqui, vou pedir licença ao Senhor e vou colocar aqui dentro que nós estamos compartilhando hoje. Mas os rebeldes vivem no deserto. O povo de Israel passou pelo deserto. Mas existem aqueles que podem correr o risco de viver no deserto. Agora vamos lá no Salmo 84, versículo 6, versículo 4 e 6. Olha o que diz o texto, que delícia, irmãos. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que, passando pelo deserto, faz dele um manancial. Ele fica cheio de fontes de água e as primeiras chuvas o cobrem de bênção. O salmista está nos dizendo que se o nosso deserto for transformado em um manancial, e como isso acontece? Quando nós aprendemos que lá no deserto é um tempo próprio de no meio da dificuldade, no meio da tribulação, nós nos colocarmos diante do Senhor como adoradores, como aqueles que louvam o Senhor. Senhor, está doendo, está sem dinheiro, está difícil, o problema está grave, aos meus olhos, isso é impossível de ser resolvido, mas eu não vou olhar para isso, eu vou olhar para o Senhor e eu vou te louvar. Senhor, eu te louvo porque hoje está doendo, eu te louvo porque hoje está difícil, mas eu estou te louvando, Senhor. Eu estou te louvando na expectativa de que a bênção do Senhor virá, a graça do Senhor se manifestará, as misericórdias do Senhor se renovarão mais uma vez. Eu estou te louvando, Senhor, na expectativa de que o Senhor vai converter tudo isso numa grande bênção. Eu estou te louvando, Senhor, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o Deus Emmanuel. Se nós estamos nesse louvor, se nós trazemos isso, olha o que o texto nos diz. Ele está nos dizendo, se o nosso deserto for transformado em um manancial, as primeiras chuvas não irão apenas nos socorrer, não, mas elas já irão nos transbordar. Não vai vir aquela chuvinha assim que vai vir, não, já vai vir transbordando. É o resultado do mover de Deus, do agir de Deus. Isso é estar cheio de Deus em meio ao deserto. É receber muito dele no meio do deserto. Mas não tem como transbordarmos de bênção no meio do deserto se não estivermos cheios de Deus. Por isso, vamos buscar o Senhor, vamos clamar para vê-lo no meio do deserto e vamos louvá-lo com todo o nosso ser. Há um livro que eu li há muitos anos. O título do livro é O Louvor que Liberta. Na verdade, o louvor não liberta nada. É Deus quem liberta. Mas quando nós estamos louvando a Ele, é Ele, nós o atraímos para a nossa necessidade. Nós o atraímos para nós. Irmãos, vocês não têm noção. Graças a Deus. Vocês não têm noção da luta que é a caminhada cristã. Para eu estar aqui hoje, irmãos, não tem noção do que está acontecendo comigo. Para eu estar falando para vocês, eu tenho muita luta para poder vencer. Eu estou num tempo, e estou compartilhando isso hoje, até para minha alma mesmo ser restaurada. Um tempo de muito deserto, no sentido de muita luta, muita... Mas eu não paro de louvar a Deus. Eu estava aqui sentado, eu me emocionei de ver os irmãos adorando o Senhor com coral. Me emocionei. Eu não paro de louvar o Senhor. Eu acordo de manhã cedinho. E daqui uns dias eu estou falando assim, daqui uns dias eu não vou dormir mais não, não sei o que vai acontecer não. Mas eu antes acordava 6 horas. Acordava 6:15. Passei para 6 horas. O tempo ficou curto demais. Aí eu passei para 15 para 6. Ainda não está dando tempo. Aí agora, há um tempo atrás, eu passei para 5:30. Outro dia o Arthur me ligou, 6 horas. Uai, você falou comigo que acorda cedo e acorda mesmo. Falei, claro, estou de pé já, o que você quer? Tava querendo, nem lembro o que era, mas conversamos sobre uma coisa lá. Eu estou falando assim, agora vou ter que passar para 5 horas da manhã. Uai, não vou, daqui um dia eu vou emendar. Irmãos, uma necessidade de estar na presença do Senhor, uma necessidade de buscar o Senhor. Vocês olham para mim, me veem aqui na frente pregando, cantando, deve pensar assim, esse irmão não tem nenhum, ele está falando isso aí, isso não serve para ele. Nós vamos sentar um dia, nós vamos contar, nós vamos compartilhar, você vai chorar muito comigo, irmão, mas eu não estou querendo fazer isso para ser um exemplo de dó, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que uma das coisas que eu sempre aprendi desde a minha infância, desde a minha adolescência, quando eu li Louvor que Liberta, gente, há um poder em adorar a Deus, há uma unção em adorar a Deus. Quando nós nos envolvemos com adoração, quando nós nos envolvemos com buscar o Senhor, com louvar o Senhor, com reconhecer os seus feitos, alguma coisa acontece. E no meio do deserto é um tempo de nós aprendermos a louvar o Senhor. Eu não sei se você consegue entender isso nessa noite. Eu não estou querendo trazer nessa manhã, não estou querendo trazer para você um ritual, uma equação onde você vai cumprir isso, mais aquilo, o resultado é isso. Nada disso. Mas o que eu estou querendo compartilhar com você nessa manhã é que lá no deserto, onde Deus te conduziu, onde Deus te conduz, onde é um tempo de você se aproximar dele, lá é um tempo que a sua boca não pode ficar fechada. A sua boca tem que estar, e o seu coração tem que estar aberto para adorar o Senhor, para contar as coisas do Senhor, para glorificar o Senhor. Tem pessoas que fazem isso com muita facilidade. Qualquer coisinha, não, mas Deus fez isso, Deus fez aquilo. Tem outros que já começam, as dores são tão grandes, são tão intensas, que a gente acaba perdendo esse rumo, perdendo essa direção. Mas eu queria te desafiar nessa manhã, no meio do deserto, aprender a louvar o Senhor. Mateus, capítulo 10, versículo, não precisa de abrir, nós já vamos encerrar, versículo 29 a 31, diz assim: não se vendem dois passarinhos por um centil. Não se vendem dois passarinhos por um centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Nós estamos falando de pardal, de um bichinho que você despreza, que eu desprezo, que você reclama na hora que você chega lá no carro, e ele fez uma sujeira no vidro do carro que você mandou lavar ontem, mas está lá. Mas olha que lindo quando o texto fala assim: e até mesmo os cabelos, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do nosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Nenhum passarinho cai se o Senhor não permitir. Agora, você vale muito mais do que um passarinho. Se nós olharmos para a vida de Jó, nós vamos ver uma questão, uma coisa tão interessante. E se nós olharmos para a vida, o que Jó passou e o reconhecimento que ele teve depois. Mas se nós olharmos para a vida de Josué, quando Moisés estava para morrer, antes disso eu quero te fazer uma pergunta: o que que você faria, Érica? O que que você faria, Érica? Ou estou falando usando a Érica, mas cada um de nós. Se o seu líder virasse para você e falasse: olha, toma cuidado, tenha coragem. O que você tem que fazer é um treino muito difícil, tenha coragem. Se o pastor Sócio, mas a pastora Dani chegar e falar assim: Érica e Paulo, você tem que fazer, tem que ter muita coragem. E aí vocês vão com aquela palavra: ah, não, nós precisamos de coragem. Mas aí se no caminho o próprio Senhor aparecesse para vocês e falasse assim: olha, você tem que ser corajoso e tem que ser forte. E muito mais do que isso, não apenas uma vez, mas duas vezes, o próprio Senhor aparecesse para você e falasse assim: Érica e Paulo, vocês têm que ser corajosos e têm que ser fortes. Há uma caminhada muito pesada. E o Senhor fez isso com Josué. Moisés o advertiu e o Senhor o advertiu duas vezes. Falou: olha, você tem a caminhada. E Deus não falou para eles: você vai para um lugar, não falou para Josué: você vai para um lugar onde a terra é boa, mana, leite e mel. Falou também, mas falou: você vai para um lugar onde a terra é terra habitada por gigantes, onde você vai ter que rasgar um leão a cada dia, onde você vai ter que matar um leão a cada dia. Mas também disse para eles: eu estarei com você. O próprio Deus que virou e falou assim: você tem que ser forte, tem que ser corajoso. Ele diz: eu estarei com você. E hoje nós acrescentamos dentro do texto bíblico, sabe aquele pardal que ninguém dá razão para ele, ninguém dá valor nenhum para ele? Ninguém faz nada com aquele pardal se eu não permitir. Ninguém mata, ele não adoece, ele não cai, não falta alimento se eu não permitir. Você tem muito mais valor para mim do que aquele pardal. A promessa de Deus para nós, irmãos, não é nos livrar do deserto, mas a promessa de Deus para nós é nos levar para o deserto, para nos formar no deserto. E Ele usa como instrumento para formar a nossa vida no deserto muitas situações E na nossa caminhada no deserto, nós seremos formados e crescidos através daquilo que Ele nos proporciona, do Seu Espírito, da Sua Palavra e da Sua Igreja. A caminhada da vida cristã, e eu não estou aqui, ao contrário de uma mensagem triunfalista, ou trazer uma mensagem derrotista, absolutamente, a caminhada da vida cristã é uma caminhada maravilhosa, porque nós caminhamos dependendo do Senhor. E quando nós dependemos dEle, quando Ele, nós o temos como nosso socorro, não fica mais fácil. Fica tão difícil tanto quanto. Mas é mais gostoso. Vai continuar doendo, irmão? Vai. Mas vai começar a doer, você vai poder olhar para o lado e vai sentir, o Emmanuel está aqui comigo. Hora que começarem as coisas a caminhar e aquilo começar a dar errado daquilo que a gente estava planejando, nós podemos olhar para Ele, para a Sua Palavra. Podemos olhar para o Seu Espírito, na comunhão que nós temos com Ele. Podemos olhar para a igreja, o Seu corpo, na comunhão que nós temos com o corpo, e buscar em tudo isso o nosso refúgio, aquilo que Ele vai nos trazer. Como que você está caminhando? Como está a sua história? Como está a nossa história? Eu conversava com uma irmã, e ela está tão triste, está tão perturbada com as coisas que estão acontecendo, que ela começa a rir da situação. E ela virou para mim outro dia e falou assim, tem uns que falam assim, eu preguei chicletes na cruz. Já ouviram falar essa expressão? Preguei chicletes na cruz. Ela trouxe uma nova. Eu acho que eu coloquei sal na Santa Ceia, porque eu nunca vi tanta coisa ruim acontecer comigo. Ela falou assim, eu acho que eu coloquei sal na Santa Ceia. E ela esperou a minha reação, eu fiquei olhando. Fiquei olhando para ela, falei, o que que eu vou falar? Falei, Senhor, o que que eu vou falar? Aí ela repetiu de novo, eu coloquei sal na Santa Ceia, porque para ela sendo castigada desse jeito. Eu não sei quanto a você, aquilo que você está pensando que você pode ter feito para te levar a uma situação que está lhe causando muita dor, a uma situação que está lhe causando muito desconforto, não sei. Cada um de nós temos a nossa caminhada. Mas eu tenho uma convicção no meu coração, irmão, que ninguém até hoje conseguiu mudar. Que nenhuma situação, nada conseguiu mudar. A convicção é, só há um lugar que tudo isso pode ser solucionado. Há um lugar onde as pessoas, onde as circunstâncias, onde as situações, onde as dores, onde o futuro, nada me aborrece. E esse lugar chama-se Jesus, só esse lugar. Eu não sei como que você está lidando com tudo isso, não sei como que essa situação, se você está passando, como que isso está se processando no seu coração, mas eu posso te dizer, por experiência própria, há um lugar, e esse lugar é Jesus, onde nem circunstância, nem dores, nem problemas, nem fartura, nem carência, nada, nada me influencia. Esse lugar é Jesus. Eu te convido nessa manhã a refletir sobre isso, a refletir sobre essa palavra. O deserto é um lugar onde nós podemos ser tremendamente abençoados. Mas é um lugar, abençoados como? Reagindo na convicção de que Deus está ali, na convicção de que Ele pode, que Ele nos levou para ali, que Ele está ali, que Ele é Deus conosco, e na convicção de que ali é um lugar que eu posso aprender a louvá-lo. Mas também há uma outra hipótese, o deserto pode ser um lugar onde eu possa vir a morrer. Porque a história do povo de Israel nos mostra que só Josué e Caleb passaram por aquilo. a um lugar onde você vai não apenas ser o povo de Israel, mas você vai ser como o povo de Josué e de Caleb. E é esse lugar que Deus quer nos conduzir nessa manhã. Amém? Eu queria orar com você.